preocupados com o que não tem. Eu não tenho medo, pois eu sei que não adianta ter. Nessa vida só acontece o que tem que acontecer. Pois eu sei que não adianta ter. Nessa vida só acontece o que tem que acontecer. Eu não tenho medo, pois eu sei que não adianta ter. Nessa vida só acontece o que tem que acontecer. E aqui quem fala é o Dr. Brega, especialista em diagnósticos passionais. E nesse bloco musical vocês ouviram Domingo Feliz com Ângelo Máximo, Desiludido com Paulo Sérgio e Medo com Odair José, o pensador do Brega. E você está na Rádio Garagem Retrô, onde a nostalgia está sempre no ar. E não se esqueça de seguir a rádio e o Dr. Brega lá no Insta, @RadioGaragemRetrô e @DoutorBrega. Vai ser um prazer ter vocês por lá. E agora com vocês, Pedro Paulo. Você partiu, me deu tanta tristeza. É tão difícil poder explicar a minha vida não tem mais beleza. Agora eu vivo a chorar. Eu já nem sei mais o que sou, meu bem. Também não sei aonde estou, se ao seu lado já não vivo amor. A minha vida não tem mais valor. Já que viver para mim não tem mais razão, vou esperar pelo seu coração. Minha vida não tem mais beleza. Agora eu vivo a chorar. Eu já nem sei mais o que sou, meu bem. Também não sei aonde estou, se ao seu lado já não vivo amor. A minha vida não tem mais valor. Já que viver para mim não tem mais razão, vou esperar pelo seu coração.

já caminhei por avenidas, tanto chorei, mas não te encontrei. Vou vivendo dias de espera sem saber o que fazer em São Paulo na primavera. O que fazer em São Paulo na primavera? O que fazer em São Paulo na primavera? O que fazer em São Paulo na primavera? O que fazer em São Paulo na primavera? O que fazer em São Paulo na primavera? Fazendo suar. Se o ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Sem medo do prazer, cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Boa tarde, bonitão. Boa tarde, bonitona. Você que tá chegando agora, que pegou o celular e tá ouvindo a gente pelo aplicativo da rádio ou pelo computador através do site, Se você ainda não conhece o nosso programa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Hospital do Dr. Brega, onde a gente não cura a dor de amor, mas pelo menos faz companhia enquanto dói. E nesse bloco vocês ouviram Por Eu Ter Me Machucado, sucesso do José Augusto. Em seguida, O Que Fazer em São Paulo na Primavera, com Lene Lilian. Eu adoro essa música. Aliás, esse álbum da dupla de 72 só tem música boa. Procura aí na sua plataforma de streaming, Lene Lilian, álbum do ano de 1972. O nome do álbum é só Lene Lilian mesmo. Álbum que marca o primeiro retorno da dupla após 5 anos separados. Uma informação legal aí para vocês. E encerrando o bloco, Me Chama Que Eu Vou, com Sidney Magal, clássico do Magal, que foi tema de abertura da novela Rainha da Sucata, de 1990. E estamos preparando um programa especial para a semana que vem. Uma homenagem aí a um grande ídolo da música brasileira. Eu não posso dar spoiler, mas posso dizer que vai ser muito legal. Nosso último programa do ano. Aguardem! E agora com vocês, Moacir Franco. Aumenta o som porque você está no Dr. Brega, o programa dos corações apaixonados. Que é que esta lágrima corre tão fria e o inverno já foi? Por que é que esta noite os meninos da rua não vejo brincar? Não sei por que a alegria dos amigos de sempre não me diverte mais. E um me disse assim: distante dos olhos, aos poucos esqueces o amor que não dorme no teu coração. Uma rosa pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não leve a ti. E já sei porque sempre esse amargo soluço eu tento esconder. Quando penso que talvez alguém passe, te abrace, te fale de amor. Também porque não consigo lembrar o sorriso que existe em teu olhar quando não estás aqui. Distante dos olhos, aos poucos esqueces o amor que não dorme no teu coração. Mas a quem eu mande levar-te uma estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim, não há um caminho que não leve a ti. Se estou me esquecendo. tão longe dos olhos, tão perto de mim. Por todo o caminho eu vou te encontrar. Nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade, já não somos nem amigos. Foi um erro este nosso casamento. Só o desquite poderia resolver. Porém, não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas nessa vida e evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida, e você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, mesma casa, dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas nesta vida e evitar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida, e você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijos sem calor. Camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas. Estou guardando o que há de bom em mim para lhe dar quando você chegar. Toda a ternura e todo o meu amor estou guardando pra lhe dar. Beijo, certo ficarei que você não vai me deixar. Grande demais foi sempre o nosso amor, mas o destino quis nos separar.